Na escuta level 982, desça agora 2.000 pés, ajustado 1015. Frente, Duna 2000, comigo, 982. Trip, condições de manter esta proa a, por mais 5 milhas. Falou, Salvador, final 6311, pushback a sala na tua gaiterona. Obrigado, reporte táxi. Velho, pushback a sala na tua, reporta para o táxi, 6311. American 980 is ready for take-up. American 980, cleared for line-up and maintain. Line-up and maintain, runway 10, American. Solo 88, Solo 51, Solo 21, décima 9. Mesma proa. 3 milhas a mais, tá muito turbulento. Ok, gente, tá livre desse jogo. Gol 982 autorizado, final ILS, reporte localizador. Localizador, 1982. Olimpo 01 no Ponte Pérola. The 980 cleared for takeoff, wind 190 degrees, 08 knots. Clear for takeoff, runway 10, American 980. Olimpo 01 mantém ponto de espera. Mantendo 01. Desça 2.000 pés, ajustado 1015, reporte localizador. Reportar no localizador, estando para 2.000 pés, Duna, proa. Juliette Alfa, 1015, 18, meia atmosfera. Juliette Alfa, 1015, 18, meia atmosfera. Boa, tá. Antônio Coelho, te esquece. 1888. 88, mantendo a Juliette. Mantendo a cidade leve. Sou Salvador, Rotário B733. 733, pronto a cópia. Copia. Autorizada, Teixeira de Freitas, 1 centena, decolagem no zero, curva direita, saída coral. Após intercepta Golfo 677, controle 1935, transponder 5515. American 980, airborne at 53, departure 119.35. Good day. 1935, so long, American 980. Salvador, Olimpo 01 solicita permanecer a 1000 pés no tráfego. Afirmativo, sujeito ao tráfego de instrumento, vai decolar, fazer decolagem e manter curva à esquerda para ingressar no meu pé, no, na perna do vento da 1-0, ali para o 01. Afirmativo, faz decolagem. Marca 900, radio contact, Clemente 370, um pouco de parte. Roger, Fulca, departure American 980 to 370. Request deviation to the right of the departure for 1 sail ahead. Clear deviation to the right, American 980. Roger, clear deviation, American 980. estabilizado ILS, gol 1982. 1982, complete ILS, chame torre 1186. 118.6, 982. Toyota, prosseguir Juliette, portão 3. E Juliette, portão 3. Objeto 58 no 1, mantenha o ponto de espera. Torre Salvador, um bom dia, gol 1982, está passando o externo. 1982, mantenha aproximação, aguarde pista livre. 982. Nada. Salvador, bom dia, o TAM 3602, passa 160 para informação Juliette. Bom dia, TAM 3602, via chegada Mari, deixa o 050. Mari, 050, 3602. Ponto 982, de repouso, vento 1.0 graus, 08 mais. Ciente, tem livre pouso, gol 1982. O 1888 vai aguardar aqui a saída do avião. Ciente. Espera no setor. Aguardando para ingresso novamente na perna do vento da 1-0. Mantenha esperando o setor com curvas pela direita. Afirmativo, mantém espera com curvas pela direita, Olimpo 01. Ô Torre, Salvador, TIP 4-4, estabilizado no localizador. Bom dia. Bom dia, 354-4, mantenha aproximação e a participação de externo. Contra a participação do externo, 54-4. Entendi. Jet 581-1, condições de alinhar, mantém iniciar assim que tiver pista livre. Confirmo, condição 59. 581-1, alinho, mantenho no zero. Canal para cruzamento, Rosário 2733. Chame a torre 18.6 para cruzamento 2733. Solo 57, livrando a direita, solo 121, decimal 9. Bom dia. Livrando 1219, gol 1982. Bom dia. 2-2, Rosário 2733, canal até para cruzamento. Conféria 2733, autorizado o cruzamento, agilizando, táxi via Delta, mantém a posição na táxi Delta. Mantém a posição na Delta, Conféria 2733. O TRIP 5414, passa no externo. TRIP 5414, mantém a aproximação, guarda pista livre. Portão 5, vai dar passagem ao Carva, ingressando aí na Alfa. Alfa, Juliette. Da passagem ao Caravan, 982. 150 graus, 08 mais. Decolagem da 1059. No 2733, sintaxe livre via Alfa, chame no ponto de espera pronto, Forfaria 2733. Alfa vai chamar no ponto de espera pronto, 2733. O TRIP 544 passou o externo. TRIP 5494, mantenha aproximação, guarde pista livre. Totalmente visual com o campo do TRIP 5494. Sim. TRIP 5494, livre pouso, vento 150 graus, 08 nós. 120 com 8 nós. 150 com 08 nós. Gente. American 980, gonna receive Centrum frequency 125.45. 2545, Center American 980, bom dia. Bom dia, obrigado. Capitão 10, sonar na 319. Objeto 5811 decola 1200, controle 1-19-35, bom dia. 1935 pra você também. Chega a Guardião 05. Ali, 5-8-9, boa. Livrando o Paripe na proa da rotatória para retorno ao Moro. Gente, Guardião 05, reporte visual com campo. Reportará visual com campo, Guardião 05. Bom dia, Web 5-8-1-1, contato radar, saída da EL. Bom dia, saída da EL, 5-8-1-1. Então, 05 e FAM tem um tráfego 3, está a 800 pés agora na sua posição de 11 horas, meia dúzia de milhas. Avisou o contrato. Ok. Chame torre 186, guardião 05. Torre 186, grato, guardião. Solo 01, solo 121, decimal 9, livrando à direita. Ok, livrando agora da direita, tem 5414. Torres Mamador, Guardião 05. Guardião 05, tá visual com o P3 da Força Aérea, realizando esfera no setor? Visual. Tem livre aproximação direto para a parte do Graé. Ventou no 50 graus com no 09. Guardião 05. Livre aproximação para o pátio do Graé. Guardião 05. Solo Salvador, 44. Trip via Juliette. Via Kilo, pátio 3. Via Kilo, pátio 3 para o 4-4. Do vento, vai manter 1.000 pés na perna do vento. Eu tenho tráfego helicóptero da Polícia Militar 500 pés que está aproximando para a cabeceira 17, o Olimpo 01. Ele ingressa na perna do vento mantendo 1.000 pés. Afirmativo, Olimpo 01. Força Aérea 2733, ali mantém no zero. Ali mantém no zero, 2733. 2000, vai reportar estabilizado, 6311, decimal 35, bom dia. Gente, controle 19, decimal 35, bom dia, lá pra baixo. Controle Salvador, bom dia, o Xanar 6311, passa 1300 pés para nível 360, perfil dial. Bom dia, Xanar 6311, contato radar, saída da EL. Sonar 63, do nono. Ah, convito, ó, já aperta. Mike, é convito, chame torre 186. Oi, Mike, é convito, 500 pés, aperta agora para pouso 97. Mike, é convito, tem condições de cruzar, agilizando a final da 1-0 agora? Liberou, pode girar mais. Afirmativo, então livre cruzamento 1-0, agilizando e base para, pela direita para 1-7, Mike Acceto. Afirmativo, agilizando o cruzamento da final da 1-0 e chamar a base pela direita 1-7, Vitor. Olimpo 01, livre base, chame na final. Eu traço o helicóptero agora cruzando a final da 10, aproximadamente 2 milhas da cabeceira 10. 2733, decola o 05, divisa o medida possível o livramento do eixo da, de decolagem da 10, chama o controle em 199, decola 35. Ciente, vai agilizar, vai chamar o controle 1935. Mantenha agora a curva à direita, afastando da final da 1 a 0, um pouco próximo aí do tráfego na final da 10. Aqui está visual, faça o 360 pela direita e livre esteira, passando na retaguarda. Sim, tem. Contato radar, cena coral. Nona, após desvios, pro Dieudes. 5819. Olimpo 01, tem elipse só que é emitida na 10, vento 160 graus, 08 nós. Motor 186. Uno vai arremeter no ar, tá aí. Gente, Olimpo 01, ingressa a perna do vento da 10 no meu pés, aguardando para girar base. Mike Eco Vitor, na escuta? Na escuta. Confirme, da presente agora, agilizar o cruzamento da final da 10 e chama de base para a final. Tem tráfego a uma milha do externo agora. Ok. Vai dar mais 30 segundos, Leverso. Gente. Torres Salvador, muito bom dia. O TAN 3602, espaço externo baixado e travado. São 3602, mantém aproximação, tem tráfego, o helicóptero já está livrando o eixo de aproximação. Aguarde autorização para pouso, são 3602. Aguardando, monitora Tiqueso, 3602. Controle autoriza da presente Coral para o 2733? Pro de Coral, 2733. Coral, cara. Para a direita, solicita a 197, Mike Eco. Mike Eco Vitor, tem livre pouso 197, vento 170 graus, 08 nós. Ok, livre aproximação, cabeceira 97, Mike Eco Vitor. São 3602, livre pouso, pistão 10, vento 170 graus, 08 nós. Livre pouso 3602. Confirme o tráfego aqui na frente, senhorita. Ele vai aproximar para a cabeceira, agora na sua posição 10 horas, mas não vai interferir com a sua aproximação. Ah, positivo. Agora estou visual com o tráfego, 3602. O Olimpo 01 está na perna do vento. Gente, o Olimpo 01 está mantendo 1 no mil pés? Temativo. Gente, vai manter a perna do vento a 1 no mil pés, tem um tráfego na final da 107, mantendo 500 pés, um helicóptero, vai aguardar. O Olimpo Isaroma confirma, não está a mil pés, eu tenho tráfego a 500. Estamos a 930 de rádio altímetro, agora é 1010, confirme com essa altitude aí. 5819, chame Centro Recife na frequência 1288, alternado 13325. Para girar a base. Solo 09, solo 121, Não está autorizado girar base? Livre base, chame na final, Livre 01. Ah, final 01. 3602. Gente, o Mike Acurito, solo aos 1-0, só pra... Tava um pouco alto aí na final da 1-7. O cruzamento deveria ter sido 500 pés, o cruzamento da final da 1-0. E eu tinha um tráfego no 1000 pés na perna do vento. Gente, a gente cruza ali a mil ao final da 10 pra levar a esteira do anterior. Gente, Papapá, Alfa Tango Tango, prossiga de retorno a Salvador, é a Caixa Prego, Vera Cruz, Interlagos, confirme a altitude. Tango Tango já de retorno a Salvador. Alfa Tango Tango, copia o controle. Tango Tango, prossiga pelas ré Caixa Prego, Vera Cruz e Interlagos. QNH 1015, operação visual em Salvador. Confirme a altitude que mantém. Na final, contra embaixo e travado. Olimpo 01, não toca remete no 0, vento 1 no 70 graus, no 09. Só que remete o 01. Se for 3602? Portão 7. 7, graças. Recente 35 meses da passada de Salvador, Alfa Tango Tango. Confirme pessoas a bordo, sua alternativa que ainda não recebeu o seu plano. Valença ciente. E troque para frequência livre, 12345, para coordenar com os tráfegos próximo a Vera Cruz. Após, através de Vera Cruz, retorna sua frequência Alfa Tango Tango. Neme 311, chame Centro Recife na frequência 1288, alterna 13325. 13325, chama Neme 311, bom dia. Bom dia. Olimpo 01, toque arremete aos 14. Estou parando mil pés, mantenha a perna do vento da 10. Manterá a perna do vento da 10, 01. Trote Lima, bom dia. Aguardando cópia para Terra Novembro, Mike Charlie. Ou tá na perna do vento? Olimpo 01, livre base, chama na final do 10. Livre base para o 01. Zerona na final, contra embaixo e travado. Zerona, livre base, chama na final do 10. Zerona, livre base, remetida, vento 160 graus, 089. Livre base, remetida, Zerona. Whisky, Foxtrot Lima na escuta. Está aí em que saída, na Gola ou na Daewoo? Momo? Pronta cópia? Frisado, Serra, Novembro, Mike Charlie, Macaúbas. Uma centena, decolagem 17, esquerda, Momo Alba, após direto. Controle 19-8. Correção, controle 19-35. A torre 18-6 e o transponder 5506. Lima autorizado a acionar, qual é o B? A cidade de Macaúbas é grande? Como é que é lá? Mas mais ainda por quê? Por causa das mulheres ou da paisagem? Por que esse título? Zero. Deve ter ninguém para sujar. Tá bom. O 01 está na perna do vento. Confirme. Total 99, ONU, ONU, informação, quilo, comprando para a quarta linha, precisa no vento. Tá, gente, aguardando. Confirme. Salvador, Gol 397. Prossiga. Gentileza nível 380 para com essa.